De Bola, um programa com notícias esportivas de Colina, do Brasil e do mundo. Show de bola! Não perca, fique ligado na 105 FM e acompanhe a nova programação a partir de segunda-feira, dia 20. 105, a mais ouvida. Hora certa, 8 e 4. CYM904, canal 290. De 5 a 9 de julho de 2019, 42ª Festa do Cavalo de Colina. 105 FM. A rádio oficial da Festa do Cavalo. Vem que é bom!